Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antenaweb. Hoje é quinta-feira, estamos a 27 de janeiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia e para lhe levar grandes músicas. Músicas que até nem são muito conhecidas, ou interpretações que não são muito conhecidas, como vai ser o caso de alguns dos temas de hoje, de artistas que, esses sim, são conhecidos e, em alguns dos casos, dispensam mesmo apresentações. Ora, hoje vamos dedicar-nos a Michael Jackson, já que uma vez o fizemos, mas num outro formato. Trazemos músicas conhecidas suas, mas com novas roupagens e com outros intérpretes. Hoje é o próprio Michael Jackson que nos vai trazer algumas das suas demos que nunca chegaram a ser lançadas em CD, ou então outras retiradas de DVDs ao vivo, gravados nas suas turnês, por exemplo. O primeiro tema que vamos escutar é precisamente uma demo, Love Never Felt. É o primeiro tema que vamos ouvir nesta edição do Musicália. Vamos ainda ficar com Eaten Alive, outra demo, desta vez com a participação de Diana Ross. São os dois temas que vão abrir este programa, a edição número 157 do Musicália, que estará para o ar neste dia 27 de janeiro de 2011. It never could, not like you hold me, oh baby. Love never felt so fine, and a dark above mine, not like you hold me. And the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be. I can't take it, cause never mind, I like you, hold me, oh baby, love never felt so good, and I doubt it ever could, and I like you, hold me, and the night through the can't see, gotta fly, gotta see, can't believe, I can't take it, cause good. All right, that's fine. That's it. 1988, Michael Jackson teve duas atuações ou duas interpretações que ficaram para a posteridade na memória de muitos fãs. Uma delas aconteceu num espetáculo da Bad Tour em 1988, quando interpretou Dirty Diana. Outra das músicas foi interpretada nos Grammys e foi um dos seus maiores sucessos, Man in the Mirror. São as duas músicas que vamos escutar já de seguida e ao vivo nesta edição do Musicália. Yeah. I'm so tired to see, but I just can't get along. Why don't you come with me? I said my baby that home, your mind is dirty tonight. I think it's all on the phone, the ceiling kind of right. Diana, walk out of me, since I'm tired tonight. I've been to the phone, saying maybe I'm alright. But I'm not gonna know, and I'm still gonna see it. She's not coming back, it's gonna see you with me. Oh, well, deep in the sky, Baby Be Mine é o tema que vai fechar a edição de hoje do Musicália, em que dedicamos o tempo do nosso programa inteiramente a Michael Jackson. São os últimos minutos que vão fechar esta edição do Musicália, nesta que é a edição número 157 do nosso programa. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais uma edição de Beat Sounds. Fique bem na companhia da Rádio Antena Web. Welcome to New Jack Swing forever. Ew.